Salve, salve, rapaziada, é isso aí, são exatamente 15 horas e 8 minutos para você que acabou de ligar o rádio agora. Essa é a Rádio da Juventude, a rádio da classe trabalhadora, uma rádio mive classista sim, entendeu? O negócio é o seguinte, galera, né, manifestações ocorrendo no país inteiro em relação mais um ano, né, todo ano, início de ano, pertinho de carnaval, pegam essas datas aí que a galera tá meio de folga ali no feriado, aumentam a tarifa. E queria passar um dados aí que foi levantado pela Agência Brasil, uma pesquisa aí com a população brasileira, dizendo que o transporte público foi reprovado por 41% da população das grandes cidades. Pesquisa sobre essa mobilidade urbana indicou, né, que esses 41% da população brasileira acha que o serviço de transporte público é ruim no país e 30% que o serviço é bom. Os dados são referentes a municípios com mais de 100 mil habitantes, nos municípios menores com menos de 20 mil habitantes. A percepção sobre o transporte público é melhor. 39% da população avalia que o serviço de transporte coletivo é bom e 27% considera ruim. Pesquisa é feita aí pela Agência Brasil. Legal, galera que tá na mesa aí, o que, que vocês acham? Transporte público aí é show de bola ou é ruim? Eu queria achar os 30% que falaram que tá bom. Vai ver esses caras andam de avião, né? Não sei. É aquele seletivo. Seletivo. Deve ser aquele pessoal que pega o ônibus uma vez no mês. Só pra pontuar a galera que... Tá liberado sim, Márcio. Tá, só pra a galera que tá na sintonia, o seletivo é um transporte público que existe em Santos, que você paga 5 pau pra você andar. Quer dizer, é o seletivo. Não, ainda não chegou. Não chegou, é quase isso. É quase 4,80. Vai pra 3,50 agora. Vai pra 3,50. Não, então, só lembrando, Santos aumentou de 2,65, né, que já tinha sido aumentado ano passado, pra merreca de 2,90 a passagem do busão. Eu vou repetir aqui, perdão da palavra, né? Repetir aqui o que eu falei quando eu li essa notícia. Puta que pariu. Ah, gente, mas 35 centavos. 2,90. É só 25 centavos que vai aumentar. Pra ter uma ideia, é o preço do metrô em São Paulo, 2,90. O metrô em São Paulo, meu, você anda, você cruza a cidade inteira, você pode ir até Jundiaí. Você pode sair de São Caetano e até Jundiaí, pode até sair, o interior. Pode sair de Rio Grande da Serra a Jundiaí. Você vai andar 60 quilômetros com 2,90. Exatamente, cara. E... um absurdo, né? O que também já não é um preço legal, já, né? Já não é um preço popular, né? Mas só comparando pra tu ver a diferença. Não, e é legal a gente pontuar também por que essa prestação de serviço público, né? Por que esse serviço público é pago? Né? Educação, sim, saúde, exatamente. Isso pensando dessa ótica, né? Não são, né? A gente poderia parar pra pensar e também vale a pena pontuar que... é pago indiretamente. É, né? A gente citou no bloco anterior, né, sobre aquela coisa que a gente é autossuficiente em petróleo. O combustível não baixa. Ponto. Diesel, né? Segundo ponto, essas empresas que prestam serviço terceirizados aí, né... Por transporte coletivo, recebem uma carteirada avaliada, não sei quantos zerinhos, né? Já agora ganham, não tem, né? Os dados. Já ganham pra prestar o serviço. Subsídio, né? Ganham um subsídio lá pra prestar o serviço. Fora. Avaliado em muitos zeros. Os caras prestam serviço de péssima qualidade, ruim pra caramba, monopolizam tudo. E a gente fica ouvindo assim as coisas. Não, né? O ônibus com chassi de caminhão, né? Aquele motorzão na frente, o motorista passa mal naquele... morrendo de calor. Naquele ônibus, né? É, aí falam, pô, a gente renovou a frota e tal, por isso tem que aumentar. Meu, não renova a frota, então, por favor, cara. Se pra renovar a frota tem que pagar R$2,90? Não, para com isso. Modernizar, para, então tira a catraca eletrônica, meu, não moderniza não, vamos pagar no dinheiro e liberar catraca liberada, não precisa travar, cara, porque se pra modernizar e precisar o cartãozinho ficar mais caro assim, não, cara, que nem eu teve, não tá modernizando, mas pra quem? Aquele vereador, cara, eu não quero. Aquele vereador, o Boquinha em Santos, ele queria fazer nome sugestivo. Um cartão obrigatório pra todo mundo. É, todo mundo ia só subir não, no ônibus, né? Você só sobe no ônibus se tiver cartão. Pra começar, já fere a lei da Constitucional lá que não pode recusar moeda. Isso. Né? Só pra começar. Né? Já, é o artigo 43 do decreto de lei 3.688. Só pra esfregar na carinha dele, quem querendo apresentar esse projeto aí que é inconstitucional. Né? E ele falando que isso ia abrir novas frentes de emprego porque a galera ia poder vender o cartão nas bancas de jornais. Abrir frente de emprego, não entendi nada. Não, outra coisa, cara. Teve outro vereador, Valdir Nahora, ano passado, vereador de Santos, que queria... Só nome sugestivo. Queria proibir que o ônibus... que a pessoa ficasse em pé no ônibus. Aí o que que ia acontecer? O ônibus ia passar direto, né? A pessoa dá sinal, né? Ia sair do ponto final, só ia parar no... Ele ia proibir que as pessoas ficassem em pé no ônibus. Que queria forçar a empresa a oferecer mais ônibus e tal. É muita ignorância, né? Absurdo. É ignorância prejudicar... de ignorar a realidade Não, mesmo. É, né? Que mundo ele vive, né? Que mundo ele vive. Até o professor Marcão ali tinha feito um texto aí criticando isso, porque é um absurdo, mano. Não tem... Quem faz as leis, às vezes, assim, eu tenho a impressão que quem... Não tem noção. Quem faz as leis não tem noção, né? Só fugindo um pouco, mas dando um exemplo disso, né? É aquele deputado Joji Tato, que quer proibir a garupa nas motos em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, nunca, tá aprovado. Nunca, então, mas o governador ainda não sancionou. Ainda não sancionou. Não sancionou. Né? Mas se aprova um negócio desse, cara, fudeu. Quer dizer, o cara com certeza não anda de moto. Dia de semana, O cara com certeza não anda de moto. Mesma coisa um cara desse que não anda de ônibus. Como é que ele me fala? Agora sim, gente. É um absurdo esse valor. Pra que serve o vereador, gente? R$2,65 já era um absurdo. Gente, Santos tem 39 km quadrados. Aí você fala, grande. Cara, isso é ridículo. Isso é ridículo, assim, é quase nada, né? Os ônibus que andam só dentro da cidade nem chegam na área continental, que também é Santos. Pra ir pra lá, você tem que pegar ônibus intermunicipal, pegar barca, fazer o Diabo A4, que também não é fácil, quem mora pro lado de Caruara, Monte Cabrão, né? Só anda dentro da ilha, né? É lerdo, e aí não é só a culpa do ônibus, mas também do trânsito que tá caótico, porque as pessoas... Entre pagar um ônibus a R$2,90 e comprar um carro, às vezes comprar uma moto sai mais em conta, né? Aí o transporte é ruim, tem pouco ônibus, vai lotado, tá? Um valor que já é caro em São Paulo, mas como o Márcio disse, né? Você tem condição de fazer percursos muito maiores. Bilhete único. Um bilhete único, Paulo, né? Entendeu? Eu acho um absurdo. Assim. E aqui os caras precarizaram até o ponto que não tem nenhum cobrador, né? Eles não, e não tem cobrador. Tudo, né? Não tem cobrador. Com a ideia de que seria muito mais rápido o percurso. Mentira, né? Ficou pior, precarizou. Não, gente, essa semana o... Não, assim, né? Vamos colocar a culpa em quem é responsável em algumas coisas, né? Em cidades, muito mais... Que o negócio é muito mais complicado, tem muito mais demanda, não conseguiram tirar o cobrador. E aqui conseguiram, graças, e aí eu vou ter que colocar o nome, né, ao Sindicato Pelego, que é o Sindicato dos Rodoviários. Sindicato Exatamente. Absurdamente Pelego, Exatamente. Que permitiu acontecer uma coisa dessa. Essa semana, o seu Valdir Pestana, presidente desse sindicato ridículo, tava na TV Tribuna dizendo que a culpa disso da situação dos ônibus é dos trabalhadores que estão lá dentro, dos passageiros. Os passageiros é que ficam pressionando o motorista, os passageiros que ficam atrapalhando, que não andam com cartão. Esse é o presidente do sindicato dos rodoviários. É sindicato, é sindicato dos trabalhadores? Ou é dos trabalhadores, é bom. Ah, tá, quer não, dizer, pensei que era dos patrões. É patronal. Ele faz isso, faz as duas pontes, né? Faz o... Ele é um Estado, né? Ele faz a linha tênue, né? De oprimir o povo, né, e fazer o... E os trabalhadores também, né? Oprimir os trabalhadores também. Ano passado, aí, o sindicato teve aí a campanha salarial, fizeram um ato, fecharam ali a Praça Mauá e tal, de ônibus, encheram de ônibus, né? Aí começou a falar... Fizeram um nosso espetáculo, vereador, né? Aqui também, né? O Ferrugem aqui, que é o Ferrugem também sindicato. É vice-presidente, se eu não me engano. Falando que é a população que tem que cobrar, porque a questão aí do cobrador é a questão de legislação, se tivesse uma lei... obrigando as empresas a ter cobrador e a ter cobrador. Existe uma lei chamada CLT, que diz que o trabalhador não pode exercer duas funções ao mesmo tempo. E qual é o trabalho do sindicato nisso aí, né? É. Aí faz esse jogo aí com o motorista abraça, né, essa ideia. E a gente percebe que um dos maiores índices de afastamento de emprego é exatamente por aquilo que nós estávamos falando no programa. Sobrecarga no trabalho. Depressão. Sobrecarga. Sim. Depressão. Sobrecarga. Os caras fazem altas horas de trabalho. O pessoal xinga o motorista. Ah, motorista, tá devagar e tal. E os caras fazem uma hora louca, velho. Os caras têm um regime de escala que trabalha de manhã, de tarde, de noite, nunca é fixo. E dá mobilidade, manda o cara pra lá, manda o cara pra cá. Pessoal tava... Não é à toa que uma das formas que eles estão de poder recrutar novos trabalhadores pra encarar essa merda desse emprego que é, agora eles abriram... Você tá vendo que tem um monte de mulher sendo motorista agora? Sim, tá cartaz, né? Ali, porque, né? A mulher precisa se inserir no mercado de trabalho também. Eles, não, vamos absorver isso aí, vamos usar como mão de obra. Virou, não, gente, virou um telemarketing, né? Porque, olha só, tem cartaz o ano inteiro falando que precisa de motorista. Porque o cara passa um ano lá, o salário já é baixo. O cara passa um ano e arranja outra coisa, porque ele quer arrumar outra coisa. Cara, e é de uma violência é raro do trabalhador. Motorista aquela fotinha que, tá que tem no ônibus assim... A equipe do mês, os caras sorrindo. Tenho certeza que o cara tá com ódio dentro dele e tem que ficar lá sorrindo pra não perder o emprego. Não, teve um comentário no Facebook esses dias, né, da menina falando que os trabalhadores chegam a ficar 6 horas direto. Sabe, 6 horas sem levantar. Sem parar, né? Sem parar direto, sem assim, mal dá, vai no banheiro e volta rapidinho. Sabe, o fiscal pressionando também, é um explorado também pela empresa. Mas... cara, é um absurdo isso. Quer dizer, transporte, assim, o transporte é ruim, o serviço é ruim, os trabalhadores estão sendo explorados, tendo que cumprir duas funções. O que que nessa porra toda justifica um aumento? Me diz, pelo amor de Deus. Nada. Nada justifica um aumento. Nada justifica cobrar R$2,90 num transporte ruim, péssimo, que o trabalhador está sendo explorado. Você falou uma coisa legal. Tem o Luiz Gregório, que ele foi secretário municipal de transportes em São Paulo entre 90 e 92, que ele queria propor o transporte gratuito em São Paulo, aí foi afastado da secretaria, e ele veio com todo um planejamento provando de como o serviço público do transporte coletivo poderia sim, entendeu? Ser gratuito. Sim. Não, só, e ele só... apresentou o projeto e falou assim, o grande problema que emperrou, por quê? Porque é um grande business, é um grande negócio. Tem uma frase aqui que ele fala, é uma insensatez, né? Você já pensou ter que pagar para um sargento evitar que um ladrão entre na sua casa? O sargento chega lá e tu fala, policial, né? Eu não tiro o cara se você não pagar agora. Policial. Horas, né? Todos os serviços são públicos e direitos do cidadão ou não? Ou tem que ser ou não tem que ser. A questão é que, nesse caso, o capital precisa inventar novas formas de acúmulo. Aí você privatiza. E o serviço público de transporte é um dos maiores alvos que produz muito capital, né? Grana. Resumindo, tudo é negócio. Aí afastaram da secretaria. E ele tem um projeto muito legal falando do como dava, entendeu? Pra oferecer transporte gratuito pra galera. Não, e o... agora, né... é, vamos colocar lá em Santos, né, e aí eu não tenho medo de falar o nome de ninguém, não. Né, o PT cagou no pau quando foi governo, lá na década de 90, lá, principalmente com o Capistrano. Capistrano. Né, que cagou no pau porque o transporte lá era da SSTC, que tinha problemas estatal, problemas como toda estatal tem, como qualquer empresa tem. Mas que funcionava com... eu não lembro do preço pra mas dizer... mas a ideia dos caras é essa, né, cara? Você fode o funcionamento público, precariza pra gente tocar aí pra frente. Eu era pequeno, o busão era 60 centavos, gente. 60 centavos. Não, pô, aí em Santos era 85. Não, isso já era o real, né? Então antes era mais barato ainda, né? Sim, era, devia ser bem menos. Ainda. Quer dizer, aí foi entrando a empresa... executiva, que é a mesma coisa que vai mudando de nome, mas é a mesma merda que hoje a Piracicabana, é o mesmo dono, né? E, né, e hoje chega esse absurdo de R$2,90, né? O menino colocou lá no Facebook, né? Se quem pega o ônibus todo dia, ida e volta, vai gastar aí durante um ano quase R$2,100. Né? Então, dá pra fazer bastante coisa com R$2,100, hein? Porra. Então, dá pra comprar uma moto. Queria, né, saber dá pra de vocês moto sobre essa série de manifestações que estão ocorrendo aí no país inteiro todo ano. Né? Eu acho que é importante, é simbólico, é sei lá que caralho que é. O que vocês acham disso, né? Eu achei muito interessante esse ano PT e PSOL aí se organizando pra fazer manifestação. Só aqui. Uma coisa. É uma promiscuidade isso. Não, só comparando. Era a mesma coisa que você for no hospital público aí, né? E no final da consulta você pagar um médico, né? Ó, o médico tá aqui, ó. R$15 pela consulta, então é um absurdo. Botar uma catraca na porta. E o que era o projeto da tarifa zero, né? É justamente ser, por meio de imposto, né? É ser os impostos financiar aí a grana pro transporte público. Então, o que tá acontecendo? Em São Paulo, né? O pessoal do Movimento Passe Livre criou um projeto de lei baseado na tarifa zero para coletar assinatura, né? E o que vai acontecer, né, infelizmente? Vai ser coletadas as assinaturas, vai ser feita pressão, mas isso só vai mostrar como é que o poder público não vai atender isso, né? Vai vir a Câmara, vai vir a Prefeitura, não precisa nem a empresa reclamar disso. O próprio poder público já vai fazer esse trabalho e vai vetar isso. Então, sobre a questão das... Não, e outra coisa, a gente vê o ano inteiro, né, político, Facebook, Twitter e tal, dando opinião sobre tudo da vida, chega aí, aumenta o preço da tarifa do ônibus, não aparece um político no Facebook pra se pronunciar. Eu não vi até hoje um vereador, sendo de oposição, sendo de situação, falar sobre isso. Não, isso mostra como essa empresa que toma conta do transporte público ela é tão poderosa que ela monopolizou que não tem como você fazer um enfrentamento. E os caras têm a consciência disso, né? Não tem porra. Estão tudo vendido aí. Eles são absolutamente poderosos. Inclusive é o dono da Gol, né? A família do Constantino, né? Constantino! É o maior gangster desse país, um dos maiores gangsters desse país. Se estiver me ouvindo, vai me matar daqui a pouco. Bem, gostaria de apresentar a Cris, apresentadora do programa Forró Maneiro. Ela sentou a mesa agora para compor esse bate-papo aí sobre a questão de transporte público. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Guilherme. Bom, eu só queria complementar, eu contar uma história que ontem eu saí para trabalhar, saí da minha casa, eram 6:30 da manhã, cheguei no ponto de ônibus para pegar o ônibus. Além da gente esperar mal tempão, o ônibus mais de 20 minutos, o ônibus parou no meu ponto lotado. Aí peguei o ônibus e estava indo trabalhar. Aí quando foi ali exatamente na altura da Avenida Nossa Senhora... Ali é a Avenida Antônio Emerick, próximo ao próximo à Fantástica. O que aconteceu? Teve uma senhora que deu sinal para descer. Só que na hora que ela desceu, como ela já era uma senhora idosa, ela foi descer, ela escorregou, levou um tombo e caiu. E o motorista fechou a porta e ainda embora. E o que aconteceu? O pessoal, para motorista. A mulher se machucou, caiu. Quer dizer, meu, eles não pensam em qualidade. Eles pensam em quem? Ganhar dinheiro. O motorista não consegue nem ver. Aí simplesmente, o que aconteceu? Teve que todo mundo descer do ônibus. A senhora ficou caída ali no meio fio. O pessoal pegou, chamaram o resgate. O resgate veio, o motorista fez uma baldeação, colocou alguns passageiros em outros ônibus, entendeu? Para poder prosseguir. Lógico que ele parou, prestou socorro à senhora, mas enfim, a culpa não é dele, porque o ônibus vem lotado. Outra coisa. E o que acontece? É isso, o pessoal não... não sei como é o treino deles, o pessoal só pensa em ganhar dinheiro, não ter respeito às outras pessoas, aos idosos. Aí eu tinha que chegar no serviço às 7:30, acabei chegando às 9, porque até esperar outro ônibus, até eu poder entrar em outro ônibus, o que acontece? Agora eu fiquei surpresa com essa notícia aí do aumento da passagem. Eu que gasto todo dia R$6,20 para trabalhar, meu, é um dinheiro que já servia para outra coisa, não sei. Não, aí o que eu vi outro ano passado também, o presidente da CET, né, lá de Santos, ele falando que... o pessoal não tem que reclamar por causa da passagem, porque trabalhador ganha vale transporte, né? Eu quero saber em que mundo que ele vive, meu. Não é todo mundo que ganha vale transporte, não, cara. Tem muita gente que trabalha e tira do bolso, do salário, a grana pro transporte. Fora a mãe que tem que levar o filho no hospital, né? Fora esses gastos que... De andar por aí, né? Na visão dele, né? Só trabalhador com passe, né? Trabalhador com passe de andar por aí, né? O desempregado, qualquer outra pessoa. Aí fala, não, estudante, continua o benefício pro estudante. Direito de vir que se lasque, né? Eu queria mandar um salve aqui pro Maurício, pra Satico. Se eu não me engano, André, deixa eu dar uma olhadinha no nome dele rapidamente, que eles mandaram um salve pra gente, falaram que estão indo lá pro ato. Entendeu o que vai acontecer na Praça Mauá? Galera, daqui a pouco tamo lá, hein? Então é isso aí, galera. 4 horas na Praça Entendeu? Mauá. Entendeu? Ocupem, façam uma luta lá por um transporte público popular. Não deixem que partidos, entendeu? Levantem essas bandeiras aí, não, porque ano que vem tem eleição esse e os caras ano, querem ocupar. Agora. Esse ano, né? Então, Praça Mauá, agora 4 horas tá marcado, né? Praça Mauá em frente à Prefeitura de Santos. Vamos falar pra Mosca, né, também, porque é brincadeira, né, gente? Só uma crítica aí, Praça Mauá em frente à Prefeitura num sábado, não tem ninguém. Não tem ninguém, vamos gritar ali pra fonte, pro Mas vai servir pra, Barão de Mauá. Pra articular as próximas também, né? Tem ali a rodoviária ali do lado, né, tem a catraca que dá pra pular, né, então só fica aí a ideia pra galera. Estaremos lá também, né? Então a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não, só né, acrescentar, né, naquela matéria que eu falei, que passou na televisão esses dias, né? O que uma das coisas assim, fora os absurdos todos que foram mostrados e a fala do presidente do sindicato, né? A melhor frase foi a que encerraram. A empresa se pronunciou dizendo que cumpre todos os contratos. Quer dizer... É, não, foi aprovado. Não, só... Quer dizer... Fez, né? Vamos continuar colocando. Pelo contrato deve bem ser grosso em vocês. Só lembrando, o prefeito de Santos, hoje o Papa, né? Ele foi presidente da CET, né? Então, você vê que é um negócio que não é qualquer órgão, né? CET dá dinheiro e tal. E outra coisa, estavam falando, isso é uma matéria ano passado, falando, pelo primeiro ano a CET não saiu perdendo dinheiro, não fechou continuou fechando no vermelho, mas não saiu perdendo grana, né? Ainda tem uma dívida aí de um tempo. Meu, desde quando empresa pública que é pública tem que ter lucro, né, cara? Tem que baixar a despesa, né? Tem que cortar gasto, cara. Absurdo, mano. Aí a Piracicabana coloca atrás dos ônibus, né? Os velhinhos, o pessoal indo pra faculdade, né? Piracicabana construindo histórias, né? Aquele só se for histórias que nem essa que a Cris contou. Né? O pessoal caindo, o pessoal se machucando, morrendo lá, sufocado lá dentro de tanto calor. Ônibus vazio nessas fotos. Legal. Vamos de música então, galera, dar uma relaxada. Deixa eu só dar uma nota. Se você prestar atenção, Guilherme, são só deficientes físicos, cadeiras de roda, deficientes auditivos. Eles nunca colocam uma pessoa normal pra dizer, eu gosto do transporte, o transporte é bom, entendeu? Quer dizer, e agora eles estão colocando um negócio, tipo assim, a foto é um dos caras de lá, boi, né? É funcionário nota 10, com a cara dos motoristas lá, que é o funcionário nota 10. Pode ser pra eles, porque pra gente não, porque o transporte, o que é? Uma merda, é um lixo. Pergunta pro funcionário se a empresa é nota 10. Então tá, vamos aí de música, Elton. Pode colocar a música aí. Na verdade, já que a gente tá falando disso, antes de ir de música, então, não é só uma provocaçãozinha, né? Galera, esse transporte público nosso é igual um carro de boi, sabe por quê? Porque dentro dele tem boi de todo tipo, aquele que vai sentado, aquele que vai em pé, o que vai pendurado, o que vai atrasado, chateado, maltratado, preocupado, com atraso do salário, com o preço do pão, do leite, do feijão e do iPod, vê se pode. E tem boi que pede assim, desculpa incomodar, mas alguém pode me ajudar? Balinha é um real, horas, não é um coletivo? Obrigado, motor. Ué, mas cadê o cobrador? Não tem cobrador? Passagem, por favor, passagem. Então, mãos para o alto, a passagem é um assalto. Mãos para o alto, a passagem é um assalto. 3, 3,30, 3,60, a gente vai perdendo a noção aí, o preço, o valor. É um assalto mesmo, mãos para o alto, você está sendo lesado. É isso aí. Mas e aí, a gente vai pra rua, vai reivindicar, vamos se calar, se conformar? Ora, quem não grita quer tarifa.